Niner 80, holding short, runway 10, ready for takeoff. O número 05, identifique e desça ao 040, chegada a Bonf. Chegada a Bonf, até o 40, identificou o número 05. Confirm departure frequency, please, and wind. Departure frequency is 119.25. Copy, thank you. Contact 121 decimal liner. Quest right now 121 decimal liner. Obrigado, bom dia. Neto, Pedro, Brasil, 24. Wind is 120 degrees, 06 knots, altimeter side 103, clear to take off, runway 10. Clear for take off, 10, American 980. Via Alpha and Juliet. Your Alpha, Juliet to gate 10, Argentina 1910. Zero airborne at 14, contact 119 decimal 8. 119 or 8, American 980. Correction, 119 decimal 35. 35, good day. American 980 passing 2000 for 290. Prime 290 perform Puka departure, American 980 radar contact on takeoff, radar control. Puka departure, American 980, climbing 290. Salvador, bom dia, Dan 3304. 3304, identifique, desça ao nível 050, sair ou chegada bom. Na chegada bom, desce ao 050, estamos cientes da informação Índia e no momento Victor Mike Chad. Via litoral, instruções está. É 500 pés, AGL? Matheus. Qual o pátio que se encontra? 3. Ok, sim, a gente mantém escuta, aguarde o copo, é Mike Bravo Bar. Yeah, está livre o acionamento, senhor, por motivo está sem fonte externa? Tá, tá livre o acionamento. Papá. Controle Salvador, Portal, bom dia, o San 3859, cruzando 180 para 130-2509. 3859, identifique e desça ao nível 070 na chegada Bonf. Identificou, descendo para 70 na Bonf, 3859. Controle 119 decimal 35 e a torre 118 decimal 6. Tem autorizado Ilhéus via litoral, decolando da 10 após corredor Axé e Caixa Pregos, o transponde 0263 e o controle 11935 e a torre 118 mesa. Okay, confirme o POB e a autonomia. O POB é 04, autonomia de 3 horas e 20. Ok, ciente, tá, já tá pronto o táxi? Mais um minuto, pronto. Ok, chega quando pronto. Chegando quando pronto, papá. Ciente, monitorando na rota. Pituaçu, Mike, Eco Delta. Chame Torre 1, 18.62, Mike, Eco Delta. 386, Mike, Eco Delta. Uno 605, desça para 2000 pés, ajuste no 014 e informe o custo do localizador. 2000, Cona 014, Gona 605, passando longe. Da direita, é porta nacional da Pista 7, ajuste no 014, Mike, Eco Delta. 2004, da perfeito, base pela direita, né, porta nacional, Mike, Eco Delta. Solo? O Mike será o papá, papá do táxi. Ok, tá, tá, você vai taxiar da cabeceira no zero ou da linha da pista de táxi, confirme. Ah, taxi já é possível, saiu a decolagem da taxi aí, ó. Ok, tá livre o táxi até a Alfa, lá chame a torre 118 decimal 6, altímetro no 014, bom dia, bom voo, Mike, braço do papá. Livre o táxi lá 786, graças, bom dia. No 7, vento 110 graus com 0,612 nós e forma o Boeing da Gol aproximando o próximo externo. Perfeito do Boeing da Gol, autorizado no 7, Mike Eco Delta. Mike Bravo Papá, livre decolagem com Proa Sul, vento 110 graus com 0,612 nós. Papá, decolando, vai curvar direito, liberando Proa Sul. Oi, é o Gol na 605, pode ver? O número 05, última aproximação, agora das instruções, ajuste no 014, informa cabeceira deslocada de 90 metros. É, chegou no 05. 0, tá, 3304. 3304, desça para 2000 pés, ajuste no 014, informe o localizador. Desça para 2000, ajustado no 014, reportará, se autorizado, o Serra Vitor 366 para a RNAV da 10. Então desça para 2500 pés. 3304, informe na final da RNAV. Positivo, desce 2500, reportar a final RNAV. Sano 400, controle Salvador 119, decimal 3 em Salvador. Ponei o corrigindo, o controle 109.35, o decolou os 26. Muito bem, autoriza o eixo da 17, cruzamento. Tá livre. Eixo, mandando o controle 109.5, pode ir para o eixo. O número 05, livre pulso, piste no 0, vento no 30 graus com 08 nós. O número 05, cabeceira deslocada 90 metros. Thank you. controle, muito bom dia, helicóptero papapá, Mike, bravo papá. Alô, cruzado 150, chegou o controle, 120.1. Se possível, informe o seu estimado para o través da posição Conde, o ingresso, ou da posição Coral, o ingresso terminal Ilhéus e o pouso em Ilhéus. Seu solo for 27, direito, 121.9. Digi o 70, os 3859. Vai realizar ILS ou RNAV 3859? ILS. Gente, desça para 2000 pés, ajuste no 014, informe o localizador. 2000 pés, 1014, informará localizador 3859. 103. Alfa 103, 605. Chame Torre 118.62. Setup, dona, poderia voar? Dona da presente? 3304, chame Torre 118.62. 186, TAN 3304. TAN 9400, mantém o perfil da chegada Mari. É negativo, temos uma formação entre TAP e dona. Gente, vai realizar desvio, tem condições de realizar pela esquerda? Afirmativo. Gente, realiza pela esquerda, após contornar a formação, está autorizado o aduno. Ok, então desvios pela esquerda, até 9400. Baixado travado. Agora baixado checado, TAN 3304. Livre pouso, pista no 0, TAN 3304, cabeceira deslocada 90 metros, ajuste no 014. Vento 100 graus com 04 nós. 3304. Depois, 180 nós. Para 180 nós, reduzindo 3859. Informação 3304. Estabilizado, TAM 3859. Chame torre 118 decimal 612, TAM 3859. 118 612, 3859, obrigado, bom dia. Atingiu 050, TAM 9400. Desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1014, informe o localizador 9400, TAM. Para 2000 pés, apontar o localizador, TAM 9400. Mantenha escuta agora de conta 923. Aguarda, igual 923. Ah, farol da base, estimando a posição em mais uma hora. Eu pouso em torno de 1h40, estimado, ok? Da presente posição. Ciente, copiado. Confirma apenas a intenção? Negativo. São 3304, seu solo foi 35, direito, 1-2-1, décimo 9. 2-9, obrigado. Zero metros, 90 metros. Confirma, Silvio. 3859, livre pouso, pista no zero, tráfego avistado, vento 140 graus com 08 nós. TAM 3859. 3859. Paulo, Salvador, bom dia, TAM 3304. 3304, bom dia, táxi Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia para o 02. Mike Bravo, Papá, não há tráfego a informar. Frequência livre, 12345 para coordenação. Ingresso terminal de Ilhéus, 120, decimal 1. Frequência, 12345. Aproximando de Ilhéus, 1201, grato 1. 400. Complete aproximação, chame torre 18 decimal meia dúzia. 18 meia, bom dia. Eu solo por 37, 121 decimal 9 agora, grato. 219. Eu vi, tu pode confirmar o... Salvador, bom dia, o TAN 3859, ele levou a nossa escuta. Bom dia, táxi, eu tô portão 08, 3859. Portão 08, TAN 3859. Gol 1923 para cópia. Pronto, cópia, gol 1923. Gol 1923, autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia pelo ISC 50. Decola da 10, curva direita, subida da Dion, transição Giné. Código transponder 5560 e o controle 1935. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Amplio ISC 50, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Diné, aciona 5560, controle 1935, gol 1923. Gol 1923, portão 04, chame quando pronto para o estacionamento. Chamará quando pronto, quando 923. Corrigindo.